Bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa da Boa Nova que todas as semanas se dedica aqui a mostrar o que se vai fazendo da música em Portugal e que, como nos sentimos ecléticos, também vamos mostrando, enfim, de tudo um pouco. A última vez que me recordo, estamos com este estilo musical que esta semana anda aqui na Boa Nova em destaque. Recordo-me no final do ano passado de termos estado com os Souls of Fire. Não sei precisar a data, mas estiveram aqui numa das semanas em destaque. E voltamos aqui a um reggae. Podemos chamá-lo assim, naturalmente, e depois será o seu mentor que irá ele próprio classificar. Se é que é fácil fazê-lo. Falamos de Freddy Locks, conhecido Frederico Oliveira, de que já não anda nisto há dois dias. Agora, um novo álbum, Seek Your Truth, Procura a Tua Verdade, uma edição da Vaxia e Associados, e que naturalmente vem aqui apresentá-lo na Boa Nova, na semana em que ele está aí nas lojas para venda. Antes de mais, é convidá-lo, bem-vindo aqui à Boa Nova, Frederico, e bem-vindo para falar aqui deste seu álbum. Obrigado pelo convite, Pedro. Para já é um prazer estar aí, aqui na Rádio Boa Nova. A distância obriga, porque está-nos a falar de Alvalade. Exatamente. A distância obriga que esteja ao telefone, mas claro, não faltam oportunidades para estar aqui connosco um dia destes. Ok. Porquê este Procura a Tua Verdade? Bom, este é o meu segundo disco. Eu cada vez que faço um disco, obviamente, é a forma que eu tenho de partilhar aquilo que vou sentindo nas fases diferentes da minha vida. E nesta fase da minha vida achei que era importante fazer um disco mais sério e focar o tema do disco na verdade, que é algo importantíssimo para alguém que quer estar vivo. Pronto, eu acho que a pessoa para estar realmente viva tem que ser honesto consigo próprio, tem que ser verdadeiro, e daí o tema Seek Your Truth, buscar a tua verdade. Everybody need you, some trust you see. Everybody want some honesty. It's so hard to see a honest man. It's so hard to see a truthful one. Thank you. your loving. Now I'm forever sick your truth. Now I'm forever sick your Ocupa foi algo que o levou a votar pelo reggae? Pronto, o movimento Ocupa, na altura eu tinha 17, 18, 19 anos, estive muito envolvido no movimento Ocupa, aqui pronto, em Portugal e em Espanha, tipo, tive algumas casas ocupadas, ajudei a ocupar algumas casas. Isso tem a ver com a minha visão do mundo e que eu acho que a habitação devia ser um direito de toda a gente, assim como a educação e a saúde. Pronto, e expõe também o espírito de liberdade, não é? Ninguém escolhe o país onde nasce nas condições em que nasce. Há uns que nascem com muito dinheiro e muitas casas e há outros que não nascem com nada. Daí eu achar justo a ocupação e sempre tentar explorar isso, portanto partilhar essa ideia de que toda a gente devia ter uma casa. O reggae vem ligado a isso, no sentido em que é um estilo de música que se usa para... Eu uso o reggae para partilhar estas visões que eu tenho. E é a música que eu gosto, é a música que eu tenho ligação. I see an ugly man. Rodrigo Oliveira tem neste momento 22 anos. Já vai fazer 23 em dezembro, não é? Exato. Portanto, é uma pessoa, no entanto, que já anda da música já há alguns anos. Podemos recuar até 1999, de bandas que não editaram discos, no caso dos Nator, não é? Os 20 para as 8, mas onde esteve ligado não só ao cena reggae, mas também ao punk. Quando é que percebeu que o reggae era mais um movimento que mais o satisfazia? Até assim, eu o reggae eu não vejo assim como um movimento. Portanto, eu chamo reggae à música que eu faço porque temos que dar algum nome, não é para metê-lo numa gaveta ou metê-lo no género musical. Pronto, e de facto teremos que definir a minha música como reggae. Mas eu em termos de mensagem e em termos de, vá lá, se queremos chamar um movimento social, hoje me identifico mais com o movimento punk do que até o movimento do reggae. Pronto, eu tenho muitos amigos punks, continuo a ir a muitos concertos punk. De facto, quando faço música, aquilo que eu faço, aquilo que me sai naturalmente, é reggae. Mas não faço por pertencer, percebes, ao movimento reggae. Pronto, o que interessa é quando faço a minha música é para toda a gente e quem se puder identificar com ela e gostar dela e sentir a música e sentir-se identificado com ela, maravilha. Não interessa a idade, não interessa a raça, não interessa se é do punk, se é do metal, do que for. Não sei se respondi à tua pergunta, Pedro. Percebi. Acha que houve algum momento em que, enfim, a sua decisão por este estilo musical foi mais notória? Por exemplo, o tema Wake Up ter sido nomeado com questão do ano pelo programa da Rádio Fazuma foi necessariamente um ponto alto em que permitiu que você percebesse: é isto que eu quero fazer? Sim, isso foi. Eu depois cheguei a um ponto na minha vida, comecei por tocar punk, comecei por tocar numa banda de punk em que só tocava guitarra com distorção. Eu nunca sonhei em ser cantor um dia. Depois, como andava à boleia, andava pela rua, tive 2 anos sem estudar, quando acabei 12º. E comecei a tocar, comecei a aprender a tocar melhor guitarra, comecei-me a aventurar a cantar na rua, comecei a perceber que conseguia cantar. E quando percebi isso, o que me saía naturalmente era reggae. Então, quando comecei a gravar e a levar mais a sério a música, o que me saía era mesmo reggae, não era punk nem outro estilo de música. Depois, pronto, quando gravei em casa de um amigo meu uma maquete em que vinha esse tema Wake Up, pronto, tive essa surpresa de a Rádio Fazuma ter gostado muito e depois ter partilhado com Portugal inteiro, né, através da Antena 3. E pronto, e depois foi através desse feedback que eu pensei, bem, se calhar vale a pena ter um projeto a solo, porque afinal parece que há aí bastantes pessoas que gostariam de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Por isso, epá, isso foi o empurrão que eu precisava para fazer este projeto a solo. Dura agora, né, desde 2007, o primeiro disco, até hoje. Shining for you. sailing away. Your faith strong on the ground. No matter what they say, no matter what they do, the life is yours, the freedom is true. Shining for you. No matter me brother, no one. No matter me sister, no one. Sun is still shining, yeah. Shining for you. No matter what they say, no matter what they do, The Feeling, que diferenças, e estamos à distância de praticamente 4 anos, não é? Desde o seu primeiro álbum, que diferenças nota para este Seek Your Truth? Bom, o Bring Up The Feeling foi um disco que tinha músicas que eu fui fazendo que já tinham muito antigas, por exemplo o Wake Up está também nesse disco e já tinha 10 anos, o Bring Up The Feeling, que era o nome do disco, e o single é um tema que já tinha mais de 10 anos, é um tema muito antigo. Portanto, esse Bring Up The Feeling, como era o meu primeiro disco assim oficial, eu fiz uma compilação de vários temas que eu achava importantes. Este disco é completamente diferente. Foi feito já no momento atual, portanto é tudo canções que foram feitas nos últimos anos, embora eu tenha acabado de gravar em 2008, portanto em dezembro de 2008, há mais de um ano. Pronto, é um tema que reflete, é muito diferente do Bring Up The Feeling. Mesmo a forma como gravámos, foi com outro cuidado. Temos uma qualidade superior, este disco tem uma qualidade, mostra um bocado a maturidade, a minha maturidade em termos de escritor de canções e a maturidade da banda, a maturidade da gravação, pá, é muito diferente do outro. O facto de ter terminado em 2008 a gravação, porquê que demorou mais de um ano para chegar à estampa? Bom, porque é o problema de querer fazer música em Portugal, música que não é assim tão comercial, a pessoa acaba por ter poucos apoios. Tive que investir tudo, basicamente. Tive que arriscar para ter este disco cá fora agora. Tive 2 anos à procura, a ver se conseguia apoios. E a única pessoa que se realmente mostrou capaz de me ajudar foi o Vachier, o Alain Vachier, que ajudou-me a meias. Nós fizemos a edição a meias, o selo é da editora dele, mas eu tive que investir em muita coisa também. E pronto, quem faz isto por gosto, como eu, tem que sujeitar. Se um dia a minha música for uma coisa que dá muito dinheiro, eu sei que vão aparecer muitas pessoas interessadas em apoiar-me. Claro. Mas enquanto eu estou neste estado a fazer coisas sem pensar nos fins comerciais, demorei estes 2 anos e cheguei agora ao limite. Pensei, bom, eu tenho que mandar o álbum cá para fora porque já me apetece fazer um outro novo. Então vamos mostrar já este disco às pessoas. Then a record of style made me free my mind. The record of Directed up, stay in the middle of this. Start walking now, stop writing now. Feel the sweet the love that's around me. And that made me feel strong. Bring Babylon down, bring Babylon down. Bring Babylon down, spread it out, spread it out, yo. Crazy. I go crazy, yeah. Crazy. I go irate, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Na semana passada tivemos aqui a entrevista a Anakin, um projeto aqui de Coimbra, não é? Que dizia que hoje em dia o facto de conseguir que o disco não se perca dinheiro já é um bom negócio, não é? Exatamente, exatamente. É muito difícil, não é? Com a internet e tudo, nós fazemos um cálculo e o que nós pensamos é, bom, desde que não perca dinheiro, está tudo bem, maravilha. E mesmo que perca algum dinheiro, é pá, temos que fazer na mesma. É. É com essa postura que nós estamos aqui, é assim. Ora, é que assim expectativa mesmo. É que criou em relação a este disco? Ou não criou expectativa nenhuma ainda? Eu tento não ter expectativa. Não é? Tento não ter grande pretensão. É óbvio que todos temos, não é? É óbvio que eu espero ter muitos concertos e espero que este disco tenha mais sucesso que o outro e espero crescer em termos de projeto. Mas não dá para ter grandes pretensões, não é? Porque há muitos bons artistas em Portugal, o mercado é muito pequenino e há muito pouco espaço para toda a gente. Por isso, epá, o que eu posso fazer é o que os outros fazem, que é entregar-me com alma e coração e ter esperança que algo aconteça de bom, mas sem grandes pretensões, sem estar à espera de grande coisa. E quando fala... só viver o dia, dia pelo dia. Okay. Quando fala de espaço, também fala de espaços, ou seja, poucos espaços para se mostrarem. Eu acho que existem muitas salas e boas. O problema tem a ver com a mentalidade geral, com a forma como a nossa sociedade está estruturada. A cultura é sempre uma coisa que é pouco investida, não é? Os artistas portugueses, seja em que área for, acabam por se ter que se ingrar mais lá fora do que aqui. Mesmo até, tu vês, até a Marisa canta fado. O disco dela, o primeiro, foi editado por uma editora estrangeira. É, e penso que todos eles estão. Portanto, é muito complicado. As coisas não são vistas pela qualidade, são vistas pelo mercado. E as pessoas não têm muita oferta. Mesmo nas rádios, nas televisões, está tudo muito massificado. Portanto, nós procuramos, em todas as áreas, procura-se o lucro fácil e rápido. Portanto, não se toma muito conta da qualidade. Eu às vezes gosto de fazer a comparação de, nos anos 60, havia os Beatles, que era uma banda que tocava e que tocava clássicos, né? E hoje em dia nós vamos a olhar para os tops mundiais e o que tu vês são pessoas que às vezes nem cantam. Fazem karaoke, é tudo muito teatral, o que vende é os vídeos, até cantam em playback nos concertos. Portanto, o mundo, não é só Portugal, mas o próprio mundo está nesta vertente do comercial, né, do lucro. Então, tudo o que são coisas artísticas tem pouco espaço. Quer dizer, nós temos aqui sítios para atuar, mas as pessoas acabam por nem sequer às vezes dar espaço aos artistas porque têm receio. É pá, eu vou apoiar este artista, mas depois ninguém me vai ouvir na rádio, porque a rádio querem todos é ouvir a Lady Gaga ou Beyoncé, né? Então eu vou passar isso porque a maioria das pessoas ouvem a minha rádio, a televisão é a mesma coisa. Eu vou fazer um concerto aqui na minha cidade, na minha aldeia. Epá, vou trazer os Chutes, porque toda a gente conhece. Já é a décima vez que os Chutes vêm cá, mas é melhor trazer os Chutes porque assim consigo alugar o espaço e não sei o quê. Não vou chamar o Fedilox porque se calhar vêm 10 pessoas e eu perco dinheiro. Portanto, é assim, é uma conjetura geral que daí o pouco espaço. Não é? É uma coisa que está ligada a vários fatores. E a nossa única esperança é continuar a fazer e ter a esperança que a internet e que a evolução das coisas, muita malta nova, cada vez está mais informada, já não depende tanto da televisão. Exato. E já tem a iniciativa individual de poder ir à net e saber. Ou melhor, tem que ter, que senão estão só a consumir aquilo que nos é dado, não é? Exatamente. Mas já existe essa arma, não é? Que há 10 anos atrás não havia. Não é? A pessoa mesmo, para conhecer outras coisas, era muito difícil. E hoje em dia, daí eu penso que estão a aparecer bandas novas portuguesas, já de muitos géneros diferentes e tudo, e que já começam a ter público. E essa é a nossa esperança, que cada vez o pessoal tenha mais cultura e exija mais e mais cultura e qualidade. E pronto, para que nós todos que gostamos de fazer música, sem ter que estar a pensar, é pá, será que vai fazer ou não vai fazer? Né? Claro, vamos fazer uma coisa com alma e coração, porque estão aí pessoas interessadas, seja em que aldeia for, né? Seja em que sítio for. Fala-nos aqui dos seus companheiros de caminhada neste álbum. Bom, este álbum tenho a sorte de ter mudado bastante de elementos e atualmente sinto que tenho assim a melhor banda que tive até agora em termos de qualidade, em termos de execução de instrumentos. Este disco foi gravado com músicos muito, muito bons. Conseguimos gravar o disco inteiro em 2 dias a bateria e o baixo ao mesmo tempo, para quem faz música sabe a dificuldade que isso é. As músicas foram praticamente tocadas live, por isso é que quando tu ouves o CD está tudo muito juntinho, está tudo muito coladinho, porque foi tudo, quase tudo ao mesmo tempo. Tenho uma secção de metais que não tinha no outro disco, também é uma grande diferença em relação ao outro disco, que é uma aventura nova, pronto, são oportunidades novas e gosto muito da sonoridade. E tinha lá o Alex, que é uma pessoa com um talento extraordinário, que se pode ouvir lá uma harmónica tocada por ele e umas guitarras maravilhosas tocadas por ele. Pronto, tive assim um auxílio muito, muito grande. A mesma pessoa que me gravou o disco foi a mesma pessoa que fez a masterização do Bring Up the Feeling. E desta vez gravámos o disco todo no estúdio dele e ele apoiou-me em tudo, portanto, na captação, na mistura, na produção. E pá, estou muito orgulhoso com a qualidade que nós temos e com os músicos que partilharam esta experiência comigo e continuam, estão comigo nesta caminhada. Nós tocamos ao vivo, somos as mesmas pessoas e estou muito satisfeito com eles, muito feliz. Vamos aqui só nomeá-los, que é justo que se lhe deem os nomes, não é? Então, na bateria e nos coros temos o Pedro Queiroz, não é? Exatamente. O Ganhão no baixo, o Asher nos teclados, o Alex, presumo que não seja português, pelo nome. Exato, ele é nova-iorquino, é americano. Guitarra, harmónica e coros também. Gonçalves Prazeres no saxofone, Vanessa Crespo no trompete e o Francisco Couto no trombone. E porquê esta ideia dos metais? Os metais dão um corpo e dão um ambiente à música que é insubstituível. Muitas bandas de reggae utilizam os sopros. Já há muito tempo que eu tinha a ideia de um dia inserir os sopros e comecei a experimentar e adorei. De facto, cria outra atmosfera, dá um calorzinho diferente à música. São insubstituíveis. Eu antes dos ter não sentia falta deles, mas depois dos ter já não consigo estar sem eles. É muito quentinho mesmo, daí ter escolhido os sopros. Há muitas bandas de reggae que usam secções de metais porque tem muito a ver com o tipo de groove, o tipo de ambiente que nós queremos criar no reggae. Os sopros encaixam na perfeição, por isso é que eu decidi usar e vou continuar a usar agora durante os tempos. A escolha do inglês para cantar é porque é mais fácil em termos de escrita? É uma opção? É mais fácil em termos de escrita, honestamente, e sai-me muito naturalmente. Pronto, eu sou uma pessoa que... Eu nunca aprendi música na escola, tudo o que eu fiz foi de ouvido, e pronto, e faço canções hoje em dia, né, com muitos arranjos, é tudo de ouvido. E mesmo as letras, portanto, as canções quase parece que elas já existem. Elas vêm ter comigo muito facilmente. Quer dizer, daí o inglês, eu trabalho há 9 anos no mesmo sítio, que eu não vivo da música, eu trabalho 8 horas por dia num trabalho normal, e falo inglês de manhã, portanto, o dia todo. O dia todo é inglês. Eu trabalho numa agência de viagens japonesa, trabalho com japoneses, todo o dia falo inglês e todo o dia escrevo em inglês, há 9 anos. Pronto, e a música que eu ouço em casa, as minhas influências também é tudo em inglês. Daí ser tudo muito natural para mim. Para mim é muito mais natural cantar em inglês. Já fiz uma vez ou outra, tentei fazer o esforço de cantar em português e não me senti satisfeito, portanto não me senti motivado, eu achei que não valia a pena, não valia o esforço. Por exemplo, eu amo Jorge Palma, adoro. Há pessoas que eu acho que cantam em português maravilhosamente, como é o caso, por exemplo, de Jorge Palma, e há outras pessoas que eu sei que cantam muito melhor em inglês do que em português. Eu próprio, quando as coisas que tentei fazer em português, não gostei tanto. Então, até agora, ainda não se parou comigo um desafio que me fizesse, olha, vou esforçar para cantar em português este tema, mas quiçá no futuro farei. Mas até agora, pronto, canto em inglês porque é o mais natural para mim e assim está mais verdadeiro, está mais perto daquilo que é a criação, daquilo que eu gosto de fazer. Mas não é uma, enfim, alguma pena, por exemplo, o tema, vou ficar aqui neste exemplo, Ugly Man, e podemos dizer que é um tema com alguma componente de intervenção. Não é pena que algumas pessoas não vão conseguir captar o texto pelo facto de estar em inglês? Pois, isso é sempre uma pena, né? É um pau de dois cumes, né? Os portugueses não entendem, mas ao mesmo tempo a música fica acessível a muita gente no mundo. Exatamente. Não é? Se eu cantasse em português, né, ainda mais pessoas não iam entender. Só em Portugal é que... Isso é outra vertente. Daí este disco ter uma edição digital de uma editora canadiana, porque a minha música tem uma expansão, está a ter uma expansão cada vez maior lá fora, por cantar em inglês. Quer dizer, eu tenho pena, obviamente gostava que toda a gente entendesse as letras, mas infelizmente percebo que quem não fala inglês não vai conseguir entender algumas das letras. É um problema que eu tenho que viver com isso. Sim, pelo menos aqui há alguns uma amostra, né? E vamos falar do crioulo, né? Qual é o mal? Exato. Pelo menos Exato. Aqui temos alguma coisa já em português, né? Pois, há outro disco, eu tinha uma participação do Tranquilo, que fazia, cantava um hip-hop, um rap em português. Desta vez temos o crioulo, que também há pessoas que, pronto, as pessoas cabo-verdianas vão perceber na perfeição e os portugueses vão conseguir perceber alguma coisa depois de ouvir várias vezes. É, eu gosto, obviamente, lá está, isso é prova de que eu não sou contra cantar em português, pelo contrário, e acho que cada pessoa canta na língua que deve cantar, mas eu gosto também de inserir esses elementos, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de ser português e como sei, por exemplo, que a minha música chega muito lá fora, né? Através da net e tudo, como é em inglês, eu gosto de ter depois lá a parte em português, ou neste caso a parte em crioulo, para mostrar um bocadinho também de nós, né? Daquilo que é feito aqui e mostrar às pessoas, sem qualquer vergonha, que eu venho de Portugal, apesar de cantar em inglês e com sotaque jamaicano, eu sou português. Frase memorial, mensagem de aflalo, dano, tudo de único, por inútil, situação que eu se discrimina, corre por mal, se nós tanto se humilharam por próprio, verdadeiro identidade, ser humano, é cataflã, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto, é tão pronto. Did you choose your color? This young world is for everyone, you see. So I say it again and again. Colombia se crioulo. Tell shoes, my parents. Let me tell you again, good friend, yo, I never choose my color. This your world is my own line, you see. So I say it again and again. Color massa criolo, color massa criolo, color massa criolo. Freddy Lux, mi chiamo Dani con che pensa me champion. Mi chiamo che si dico pa moda non sei vinto. Deixas, deixas, pensa me sta setto ma esca capaz. E fossi cosa detto pa nunca sapas. Ma si con vai un passa e sto fica pa tras. Deixas, deixas, con le moca Freddy Lux nunca ten cor. Non te che si ti pa, non dà valor. E la sua pibletta che non dà oggia. Si vuota brinca o si vuota resca foggia. Fosse vuota metto una divisa o buoggia. Con chi butem cata muda buscoglia. Desempo caccia ti tamma le scatta. Vita mi stella realitare con verità che sta da finca. Con le omasse criolo, con le omasse criolo, con le omasse criolo. Aqui desta música do Criolo, para além de outras participações que tem, mas aqui no Criolo tem o Tony Moca. E quando é que percebeu que estaria a valorizar a sua música com estes convites? Pronto, a escolha não é assim, quer dizer, a valorizar, não é? Não pensei, olha, eu vou valorizar mais a minha música. Uhum. Foi uma coisa natural, portanto, são pessoas que eu gosto muito e que tenho muito prazer em participar nas músicas deles e eles nas minhas. Que, por exemplo, canta o Criolo, é meu amigão há muitos anos, já fez muita coisa comigo, ele toca percussão, ele já foi tocar percussão comigo na minha banda, nós somos vizinhos, nós passamos muito tempo, eu a tocar guitarra e ele jambé, os dois juntos na praia, a curtir, portanto ele é meu amigão, e portanto convidei-o porque ele é de Cabo Verde e pronto, o tema era o Criolo, fazia todo o sentido ele cantar em Criolo esse tema. Tenho uma alta participação do DJ Nell Assassin, que também é um exemplo parecido, é meu amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, é uma pessoa com um talento incrível, que já foi várias vezes campeão nacional de DJing, né, de secretos, é um nome de referência do hip-hop português, mas à parte disso é meu amigo, portanto os convites, as pessoas que estão a participar no disco, fazem parte de mim de alguma forma, é a mesma coisa das canções, não são totalmente minhas. Os músicos interpretam as canções e as músicas também são deles. Daí estas participações também são assim uniões naturais que eu achei que fazia sentido e fico muito feliz por ter essa riqueza. Me life is a rugged up. My love is a rugged up. Roman style is a rugged up. My life is a rugged up. My love is a rugged up. Our love is a rugged up. I am so happy today. so crazy. My life is a reggaeton. My love is a reggaeton. This system is a reggaeton. My love is a reggaeton style. My love is a reggaeton style. There's a nice place for me, everyone, that you know. I am so happy today. See you dancing again. All the pain is gone, gone, gone. Yes, I know where I belong. In the street. In the sky. So to be today. Fase dos desafios, no caso Frederico é uma estreia porque nunca esteve connosco aqui na Bonova. Primeiro é este: imagino que venha ao livro do hospital fazer um concerto e que lhe dizem assim, Frederico, pode trazer consigo duas bandas, dois autores, quem é que escolheria? Olha, eu escolheria uma banda chamada Nigga Poison. Uhum. E o Jorge Palma. E o Jorge Palma, muito bem. Agora, o segundo desafio: imagino que venha aí uma banda da cena internacional e que escolheria o Freddy Lox fazer a primeira parte. De que banda gostaria muito de fazer a primeira parte? Oi, Burning Spear. Burning Spear, que é assim, atualmente vivo, é o músico que eu mais gostava de partilhar o palco. Então agora vamos ao terceiro, e é o que nos dizem ser o pior desafio. Imagine que vão fazer um disco de tributo a um autor português. De quem é que Freddy Lox gostaria muito de participar num tributo? E se participasse, que tema é que escolheria? Epá, Jorge Palma, o tema Estrela do Mar. Ah, ótimo. Adoro esse tema. Conhece a versão do Tim? Não, por acaso não conheço. Então pronto, recomendo-lhe. Recomendo-lhe vivamente a versão do Tim para esse tema. Ok, tenho que ver isso, tenho que ver isso. Tenho que ouvir a Boa Nova. Só ouvir. Temos aqui um disco que sai esta semana para venda e que é naturalmente quem é Freddy Lox neste momento. Para onde é que acha que vai desenvolver a sua carreira? Eu gostaria de saber responder a isso, né? Não faço muita ideia. Estou à espera do meu segundo filho. Tenho um filho com quase 4 anos. Parabéns, estou à espera antes mais. Do segundo. Uhum. Muito obrigado. Vai nascer agora em julho. Trabalho 8 horas por dia, é um esforço muito grande fazer o que eu faço, fazer esta música e continuar assim com a vida de música e de trabalhar 8 horas e ser pai e tudo mais, por isso eu não faço assim uma ideia concreta do que é que vai acontecer. Eu estou na expectativa, estou sempre na expectativa. Um dia que a minha carreira musical possa dar um passo em frente, eu poderei abdicar do meu trabalho 8 horas e poderei me entregar ainda mais à música. Enquanto for assim, eu não sei, se calhar vou ter que fazer sempre assim, devagarinho, porque tenho a família para sustentar e tenho que fazer companhia a eles, tenho que ter muito tempo para eles. Por isso, olha, Pedro, não tenho mesmo expectativas, tenho que viver o dia-a-dia e só logo se vê o que é que vai acontecer. E nunca sabe quando é que não vem uma nova One Love Family, não é? Pois, não sei. Já conseguiu impingir, talvez seja, o bicho da música ao seu filho de 4 anos? Sim, o meu filho já toca muitas coisas, tem um jeito tão enorme, tem muito mais jeito que eu na música, nesse aspecto. Mas acho que é natural. Qualquer tenha acesso à música, qualquer bebé que nasce numa casa em que se ouve música todos os dias e que tem os instrumentos à sua vontade, à sua mercê, acho que qualquer criança adora música e começa a tocar. Portanto, o meu filho, nesse aspecto, naturalmente, coitado, não teve outro remédio senão começar a tocar. E adora tocar. E tem jeito, por acaso tem jeito. Yeah. Ótimo. Obrigado pela disponibilidade que teve para falar connosco aqui na Boa Nova. E claro, a porta está aberta para si, e como está para os seus colegas, para sempre que queira. E naturalmente, um dia que passo por aqui, teremos muito gosto em recebê-lo. Muito obrigado, Pedro. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. E um grande beijo. Olha, tudo o melhor para a Rádio Boa Nova e para ti e para toda a gente que nos está a ouvir. Ok, muito obrigado. You give me